recuperar. Quero sorrir esquecendo a quem amei. Pra que vou recortar o que chorei? Quero sorrir, esquecendo a quem amei. Pra que vou recordar o que chorei? Se uma frase já não basta pra dizer tudo que sinto. Quando bate um coração, pra evitar os sofrimentos, não se deve nessa vida se envolver com a ilusão. Se uma frase já não basta pra dizer tudo que sinto, sinto quando bate um coração. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Pra evitar os sofrimentos, não se deve nessa vida se envolver com a ilusão. Chorei.